conheci criança, quando moravas na aldeia. Eras uma menina feia, de chinelinho nos pés. Sempre despenteada, saia rasgada na traseira, o dia inteiro abanando a peneira na colheita do café. Apaixonado, cheio de amor e fé. Menina da aldeia, ai que me dera se eu pudesse agora voltar de novo ao tempinho da escola e contigo novamente estudar. Um vestido de chita, nem sandália de amarrar. Ficou moderna agora, lindas curvas na cintura, parece mesmo uma escultura, delicada no andar. O tempo transformou aquela menina feia num corpinho de será. Queria tanto ser o teu primeiro namorado, o teu eterno apaixonado, cheio de amor e fé. Menina da aldeia, ai que me dera se eu pudesse agora voltar de novo. É estar no céu, é esquecer tudo que existe, como num sonho que inventamos. É ser feliz, nunca estar triste. Estar contigo é não saber que o mundo gira à nossa volta, como se as horas e os segundos andassem loucos sempre à solta. Contigo quero ir ao paraíso do amor, ternura e desse teu carinho que eu preciso. Contigo, contigo, contigo quero ir ao fim do mundo. Quero ir contigo, eu juro e prometo, o amor é mais profundo. Quero ir contigo. contigo, que loucura. Ninguém nos pode separar, porque este amor sempre terá dois corações a palpitar. Estar contigo a vida inteira é ter o mundo só para mim, é esquecer todas as mágoas, viver de amor no teu jardim. Contigo, contigo, contigo quero ir ao paraíso. Do amor, ternura e desse teu carinho que eu preciso. Seja onde for, terás o meu amor. Contigo, contigo, contigo quero ir ao paraíso. Desse teu carinho que eu preciso. Contigo, contigo, contigo quero ir ao fim do mundo. Quero ir contigo, eu juro e prometo, o amor é mais profundo. Quero ir contigo, mas seja onde for, terás o meu amor. Você nunca me quis.

Esta mocinha morena foi para o baile, não foi namorar. Ela vestiu a mais curta das mini saias, calça um salto alto e um tal tomara que caia. Ela disse não gosta da saia longa e tira uma vez quando vai para o tchá-tchá-tchá. Me convidou para fazer um tatatá, descobri que ela é irmã da Maria tchá-tchá-tchá. Nha, nha, nha. Nha, nha, nha. Nha, nha, nha. Descobri que ela é irmã da Maria tchá-tchá-tchá. Julieta, mocinha morena, foi para o baile, não foi namorar. Ela dançava, levantava, pão e saia, todo mundo na gandaia. E o trombonista gritava no microfone, soprava no trombone, a galara nhanhanhá. E a banda perdia-se no compasso, mas não perdia um passo da Julieta nhanhanhá. Nhanhanhá. Nha, nha, nha. Nha, nha, nha. E a banda não perdia um passo da nha, nha, nha. Julieta, mocinha morena, foi para o baile, não foi namorar. Ela dançava, levantava, pão e saia, todo mundo na gandaia. Seguranças ficavam de boca aberta quando ela passava perto, agarravam a nhanhá. E as cozinheiras esqueciam as linguiças, virava sopa de tripa por culpa da nhanhanhá. Nhanhanhá. Nhanhanhá. Nhanhanhá. Nhanhanhá. Ela é a mais bonita que existe no meu lugar. Cantar ao meu ouvido quando tudo era perfeito.

cabelo eu sinto o cheiro de flor. Essa mistura eu fico descontrolado, com o corpo arrepiado, doido para fazer amor. Agarradinho na tua cintura, a noite inteira estar atado junto a ti, ter o meu corpo no teu corpo abraçado, dançar de rosto colado até o dia amanhecer. Ao sentir que teu fogo se apagou, mas depois entendi que tinhas razão. Não se deve forçar, não se deve mentir ao coração, fingindo uma paixão. Sei que posso chorar, eu me acostumei com tudo que é teu. Vai ser tão difícil esquecer, mas não quero sofrer. E esta noite ao deitar vou dormir sem pensar e acordar sem vontade de te ver. Eu tenho que esquecer. Amanhã vou acordar com vontade de viver. Vai ser tão difícil esquecer, mas não quero sofrer. E esta noite ao deitar vou dormir sem pensar e acordar sem vontade de te ver. Eu tenho que esquecer. Amanhã vou acordar com vontade de viver. Amanhã vou acordar. 96.2. La FM en couleur. Apesar de ocupado, não faltava o compromisso. Hoje vivo enrolado, ando tão desanimado que até falto ao serviço. Eu estou desconfiado que tomei café coado, preparado com feitiço. Se ela me dá um abraço, nem me lembro do cansaço, qualquer dia eu morro disso. Mulher boa, a gente pimba. Mulher boa, a gente pimba. Todo dia acontece, anoitece ou amanhece. Mulher boa, a gente pimba. Mulher boa, a gente pimba. Mulher boa, a gente pimba. É na sala ou na cozinha, todo dia a pastilha. Mulher boa, a gente pimba. Meus amigos vão dizendo que eu vou acabar morrendo de um mal que não tem cura. Mas sem mulher fico à toa, ao pé de uma vida é boa, só assim nascer dura. Bateria carregada, eu cumpro a minha jornada e desmaio no sofá. Quando é de madrugada, minha feiticeira amada volta para me carinhar. Mulher boa, a gente pimba. Mulher boa, a gente pimba. Todo dia acontece, anoitece ou amanhece. Mulher boa, a gente pimba. Mulher boa, a gente pimba. Mulher boa, a gente pimba. É na sala ou na cozinha, todo dia a festinha. Mulher boa, a gente pimba. É na sala ou na cozinha, todo dia a festinha. Mulher boa, a gente pimba. É na sala ou na cozinha, todo dia a festinha. Mulher boa, a gente pimba. Não choro mais, já chega de tanto pranto. Não choro mais, só grito neste meu canto. Não choro mais por ti, pois tanto não mereces. Recordo que tu esqueces, mas não choro mais por ti. Não peço mais os beijos que já pedi. Não volto mais a ser escravo de ti. Não peço mais para mim o que tanto queria. Seres minha noite e dia. Mas não peço mais para mim. Agora eu vou embora. Deixo-te livre, podes fazer o que quiseres. Se um dia estiveres vazia, vem à procura de amor que

tudo, tudo com jeitinho. Eu vou lá para ajudar o meu amor, naquela área que sou sempre eu a cuidar. Eu corto o mato e até faço a limpeza, isso ajuda a plantar. Mas nesta área toda a terra é úmida até mais não. Mas para a planta entrar melhor, ainda rego e chamo a atenção. Tenho a área molhada, ai, ai, ai. Tenho a área molhada, ai, ai, ai. E dá-me gozo vê-lo a meter a mão e a sentir a área toda molhada. Tenho a área molhada, ai, ai, ai. Tenho a área molhada, ai, ai, ai. E dá-me gozo vê-lo a meter a mão e a sentir a área toda. Agora é só disparar. Para as mulheres Seu carro se esmagou e desfeito ele ficou.

caracol, o caracol. Por isso mesmo acaba sempre por chegar. O caracol, o caracol, anda muito devagar. O caracol, o caracol, por isso mesmo acaba sempre por chegar. Anda comer caracóis, os caracóis, os caracóis. Não quero pastéis nem rissóis, pois o que eu ando é comer caracóis. Anda comer caracóis, os caracóis. Não quero pastéis nem rissóis, pois o que eu ando é comer caracóis. Há muita coisa boa de comer, que cheiram bem e até bom de se ver. Mas no momento nem preciso de anzóis, pois o que eu ando é a comer caracóis. Ando a comer caracóis, os caracóis. Não quero pastéis nem rissóis, pois o que eu ando é comer caracóis. Ando a comer caracóis, os caracóis, os caracóis. Não quero pastéis nem rissóis, pois o que eu ando é comer caracóis. O caracol, oh, o caracol, oh, anda muito devagar. O caracol, oh, o caracol, oh, por isso mesmo acaba sempre por chegar. O caracol, oh, o caracol, oh, anda muito devagar. O caracol, oh, o caracol, oh, por isso mesmo acaba sempre por chegar. Anda comer caracóis, os caracóis, os caracóis. Não quero pastéis nem rissóis, pois o que eu ando é comer caracóis. Anda comer caracóis, os caracóis, os caracóis. Não quero pastéis nem rissóis, pois o que eu ando é comer caracóis. Há muita coisa boa de comer, que cheiram bem e até bom de se ver. Mas no momento nem preciso de anzóis, pois o que eu ando é comer caracóis. Ando a comer caracóis, os caracóis, os caracóis. Não quero pastéis nem rissóis, pois o que eu ando é comer caracóis. Ando a comer caracóis, os caracóis, os caracóis. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Antigamente sofria como ninguém. Hoje a dor de estar ausente é muito menor, eu sei. Antes só havia agosto para a saudade matar. Um mês para nada chegava, para um ano a trabalhar. Agora sofremos menos do que os primeiros a emigrar. Pois quando a saudade aperta, apanho o avião e lá vou eu. Pois quando a saudade aperta, apanho o avião e lá vou eu. E em menos de duas horas estou no cantinho do céu. E em menos de duas horas estou no cantinho do céu. Pois quando a saudade aperta, apanho o avião e lá vou eu. Pois quando a saudade aperta, apanho o avião e lá vou eu. E em menos de duas horas estou num cantinho do céu. E em menos de duas horas estou num cantinho do céu. O imigrante há muitos anos de